gente, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. É, pra você se preparando pra balada, né, meu amigo? Sabadão, a não ser que você esteja conferindo a edição aí no podcast, né? Caso você não conheça, vamos lá, podcast.riosulradio.com. Você vai encontrar essa edição depois de concluída e as edições anteriores do Flash House, bem como outros programas da Rio Sul Rádio que rolam no fim de semana, né? E se você estiver conferindo aí pela primeira vez, você pode visitar também as redes sociais do programa, tá? É só você digitar aí flashhouse.riosulradio.com que você vai ser direcionado lá para a fanpage do programa no Facebook. E também tem o Twitter, que é @RioSulRádio. E tem o Twitter do DJ Marcante, que é @DJMarcante. O programa de hoje vai começar com Leo Rapture. Teremos Pet Shop Boys, Red Velvet, Playa Hiri, Corona e por aí vai. Já sacou que o negócio tá meio euro no primeiro set, né? Então, aumenta o volume aí e confere. Amazing.

to fly so high. Are you ready for you and I? 'Cause it's more than I can say. Is it more than I can say? Let's get ready. I'm being afraid I'll be your game. And take my hand so we can play. I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on. Thank you. de DJs, Watching the Waves, ainda DJ Ross, da Itália, né? Emotion, Lux Fracture, Alemanha de novo, Omnibus, Orinoco, Dominator, DJ Quicksilver, olha a Alemanha de novo aqui, tá? Esse DJ Quicksilver é alemão, uma espécie de cover, vou dizer assim, do Era, né? Ameno. Começamos o segundo bloco com Scanner, Are You Ready? Esse foi o Fresh House de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like bacana aí nas suas redes sociais, conta pros seus amigos o programa que você curte aí no sabadão ou curte aí nos podcasts, não é? Bom, eu fico por aqui, até semana que vem, se Deus quiser, um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Fresh House. Sete e quinze. Teu real, o seu visual, nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão, óculos de sol. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Wenn der ganze Stress sich in Luft auflöst und Euphorie durch die Adern strömt. Fast so, als wäre gar keine Zeit vergangen. In dieser Sekunde fühlt sich wie früher an, weil's so verdammt leicht. So oft im Jahr, doch haben nie vergessen, wie nah wir waren. Fast so, als wäre gar keine Zeit vergangen. In dieser Sekunde fühlt sich wie früher an, weil so verdammt leicht. So verdammt leicht ist, wenn du dabei bist. Ich will nie woanders sein. Wir lassen uns treiben, lass uns so weit gehen. Ich will gerade nie woanders sein. Oh.